Portal do Arrocha. Lucas Aragão, ô Luquinhas. Me prometeu o céu, me deu fé. Prometeu amor, deu ilusão. Me prometeu verão, me deu inverno. Disse que ia ser fiel, deu traição. Briguei com todo mundo por você. Não pense que isso vai ficar barato. Eu vou afogar, vou prestar um B.O. Contratar o melhor advogado. Foi choro em vez de prazer. Espinho no lugar de rosas. Vou processar seu coração. Foi propaganda enganosa. Foi choro em vez de prazer. Espinho no lugar de rosas. Vou processar seu coração. Foi propaganda enganosa. Prometeu o céu, me deu inferno. Me prometeu amor, deu ilusão. Me prometeu verão, me deu inverno. Disse que ia ser fiel, deu traição. Briguei com todo mundo por você. Não pense que isso vai ficar barato. Eu vou à forra, vou prestar um B.O. Contratar o melhor advogado. Foi choro em vez de prazer. Espinho no lugar de rosas. Vou processar seu coração. Foi propaganda enganosa. Foi choro em vez de prazer. Espinho no lugar de rosas. Vou processar seu coração. Foi propaganda enganosa.